mequetrefes de plantão, depois de alguns dias de ausência, problemas técnicos, equipamentos danificados, estamos de volta aí para mais uma edição do Panela do Rock. No programa de hoje vamos falar naquela nossa brincadeira de falar de álbuns que estão comemorando 50 anos em 2024. Vamos falar de Dark Horse, terceiro álbum do George Harrison, algo que não fez tanto sucesso por conta do momento que ele passava, a gente imagina, né? Separação de Pat Boyd, que o trocou por Eric Clapton, e seguiram amigos, mas ela é homenageada nesse disco. Uma nova relação com Olivia Arias, troca de gravadora, saiu da Apple, fundou a Dark Horse Records, homenagem ao disco também, né? Firmou contrato com a AM Records. E nesse disco, participações aí de George Harrison, Ringo Starr, Jim Keitner, Nick Hopkins, Billy Preston e do próprio Eric Clapton. Também participação de Ronnie Wood, um disco um pouco sombrio, sem grande sucesso, mas bem legal, porque é um pouco mais introvertido que os outros, né? Se é que George Harrison não era um cara introvertido. Então vamos curtir aí Dark Horse, álbum de 74 de Eric Clapton, de George Harrison. Hoje tá foda, hein? Vamos nessa. Thank you.

Make it. A one, two. Small. And I became too slippery for you. smile. Esse foi aí o álbum do George Harrison de 1974, 50 anos em 2024. Na sequência nós vamos aqui aumentar um pouco o peso dessa conversa. Vamos tocar Fatal Reality de Goiás. Escória, que tá vindo aí com som novo esse mês. Provavelmente a partir de maio, Fatal Reality também. Escória de Minas Gerais e de Salvador, banda Lúgubre, que depois faremos aqui um faixa a faixa aqui nesse Panela do Rock também. A sequência tem a Chaquinha Frigideira Acústica. Eu volto logo depois com os blues e os sons que rolam pela América Latina. Vamos nessa aí, galera. quem na vida se diz vencedor, quem acredita nas mentiras de um mundo irreal. Viva sua vida plena, feliz a cantar. Viva nesse paraíso de Olá, povo lindo! Começa agora o sexto episódio do Frigideira Acústica com Patrícia Schack, o bloco de músicas independentes que vai fritar a sua mente, te fazer delirar de prazer com artistas e bandas da cena musical autoral de todo o Brasil e do exterior. Agora com transmissão para 10 rádios diferentes durante toda a semana. É isso mesmo! E para aquecer o óleo, a gente começa com Horda WRX, ele que é de Peruíbe, São Paulo, com a música Horda Negra. Logo após, nós teremos Vini Rock, com o som do lado de fora, ele que é meu conterrâneo de Maringá, no Paraná. essa história. Resolva essa história. Resolva essa história. Venho ao longo tempo esperando. A hora certa de dizer e quando. Não aguentar mais, saiba que ainda te espera a procura de paz. My girl, e agora, para espirrar gordura no fogão inteirinho, vamos ter dois sons que foram lançados no dia do meu aniversário, neste último dia 15 de março. Exatamente! O primeiro deles é o som Riverside, da banda Killing in the Bad Moon, a banda curitibana que já passou por aqui na estreia do Frigideira Acústica. Sonzeira demais! E também a banda Spine Shiver, com a música Most Wanted. Eles que lançaram o clipe neste último dia 28 de março na Galeria do Rock em São Paulo. Finalizando esse segundo bloco, teremos também Andrógeno 888 com a música Andrógeno, ele que é de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Yeah. se eu não fosse nem animal, nem desleal, nem pessimista. Com chip novo fora do ar, com emoções pra gritar. Como se eu chorasse feito menininha, em colo de uma lua fria intensiva, num transe de ansiedade maior. Como se eu fosse dois dentro de um só. Androide, androide, descobre da sombra que permeiam a evolução. Androide, androide, descobre a evolução. Como se eu fosse um experimento de um cientista mal-humorado, como se eu fosse um testamento de um idiota mal-amado. Como se eu fosse o sol apagado, um buraco negro incontrolável. Como se eu fosse filho das esquinas, e como se fosse fácil expressar em rimas. Androide, androide, descobridor das sombras que permeiam a evolução. Androide, descobridor das sombras que permeiam a evolução. Escorrendo óleo e servindo aquela deliciosa fritura, neste último bloco nós vamos ter as bandas Pesadelo Mental, que é de Guarulhos, com a música Triste Fim. A banda Lúbrica, com a música Pixels, eles que são de São Paulo e também do estado de São Paulo, na cidade de Descalvo. A banda Fenícia, com o som Não Sei Jogar. Vamos lá, aproveitem essa deliciosa fritura. Acredito mais. ser alguém também. Eu nunca mais estive assim, a mil a quem. Anos além. Nunca mais você demais, até mesmo anos atrás. Eu fui promessa, então prometo agora eu tô aqui. Em você. olhar. Assiste a face mascarada e morta. Na mesa uns livros pra dizer, julgar. Um mar de gente a se acostumar. Por essa semana é só, pessoal. Semana que vem tem mais. Um beijo da Shaki. Essa foi a frigideira acústica com a musa da carteira Patrícia Shaki. A galera eu me confundi aqui, disse que tocou os sons aí da América Latina, mas não, na verdade tem uma tendência aqui. No início desse mês ia rolar o Abaeté Rock Festival, mas foi cancelado. Eu ainda não apresentei pra vocês aqui o som da Baiano Revolution, banda de Salvador, que faria parte desse evento. E como motivos de força maior, eu, baixista Péricles da banda Gaiabeca, eu mandei que esse evento teve que ser cancelado, mas foi adiado. Né? E nós vamos conhecer então o som da Baiano Revolution de Salvador. Beleza? Próximos sons aí. E eu volto na sequência com os bons, beleza? Vamos nessa aí, Baiano Revolution, Salvador, para vocês. Em breve no Abaeté Rock Festival. Nasce Vitor. Fighter! Yeah. Bruxon, banda soteropolitana, em breve no Arpoador Rock Festival, em curadoria artística do grande Ronaldo Pitanga da Indomes, apoio aqui do Panela de Rock e das rádios, por onde a gente coloca o programa, né? É, manda aquela sessão de abraço aqui, como sempre, o Jaelson, o Davi, o Rogério, lá em São Paulo, o Du, meu amigo Du, lá em BH, por onde andará, o Tonhão, o Geisa, Salvador, o Ronaldo Pitanga, o Vitor, o Paiano do Bruxo, o Alvo da Mal, o Luiz Omar, o Arilson, o Julinho da Alfa Rock, o Lion da Lúbula, todos esses amigos sempre ligados aqui. Feira de Santana, o Martão, a família Chau, meu filho Theo lá no Cio, tem mais, hein? O grande Jaelson, o grande Gonzalo lá em Santiago do Chile, Carlos Baraza em El Salvador, os amigos da Rádio Rota, sempre produzindo programas com conteúdos bem legais aí pra você, Guto, Dan, Vivi, Paulo Chum e a Pitty, e o Lau Oliveira do Rock na Zéia, o Jorge Torino do Rock em Geral e da banda Chapéu de Cobra, o Ramon da Dr. Ray Blues Band e do Blues and Song Jazz, sempre ligado aqui também no programa, o Mardoni e o Taru lá em Riacema, o Guto também. E é isso, se eu não mandei um abraço pra você, sinta-se abraçado. Mandei pra família Shaw aqui, Feito Santana, tem que mandar com esse povo, curto mais a Panela do Rock. Tô ligado aí, o César lá da Loja Maçônica, que eu conheci esse final de semana, curto o Rock Roll também, o Walter. Então é isso, se eu não mandei um abraço pra vocês, sinta-se abraçado. E agora nós vamos de blues, beleza? Blues da Argentina, que eu trouxe Alan Nepa, Rock'n'Roll Band. Blues Beatles com Sam Sim, Fernando Noronha, Flávio Guimarães, Vasco Faé, Fred Samuel e Mentol Trio. Blues, pra gente ficar mais feliz, né? Parece contraditório, mas não. Blues é bom pra caramba, curtam aí. Panela do Rock volta já já. Siempre la misma. tries to drive me away from home. Chaminé. Vendo chouriço, vendo vara de canista, do mendigo e padecista, vendo tudo que tiver. Eu vendo bike, tendo snack, looks, track, drops, kiss, toca lá de Pirituba, Santo André. De Pirituba, Santo André, yeah, yeah. De Pirituba, Santo André. Eu vendo tudo que tiver. Eu vendo bike, tênis, Nike, looks, track, drops, kiss, toca lá de Pirituba, Santo André. De Pirituba, Santo André, yeah, yeah. De Pirituba, Santo André. Center é 5, aqui no Shoptrem é 1. Você compra, leva e fica satisfeito. I'm back to love. Was a lot of pressure since you were out. I'm back to loving since you were out. There's no more questions since that you've gone. I'm back home, love. No one's gonna tell you. No life's for sure. Waiting for a shout. I'm back to love. Since you were gone, there's no more precious. Aqueles dias que você se vê sozinho, à procura de um drink ou algo mais que te anime. Vem se via dose dupla, que hoje eu quero ficar louco. Alegria de palhaço é ver o circo pegar fogo. Aqueles dias que você está cansado de ver tanta babaquice, de ser feito de otário. Essa é a hora de beber e esquecer todo o passado, que é tarde pra chorar sobre o leite derramado. Por quê? Pra quê? A vida passa e eu bebendo vou levando. Ficar de boa, ficar na sua. A chuva passa, mas o raio continua. Segundas, 19, na Rádio Rock Master de BH, às 19. Às terças, às 16, na Live Rock Radio da Costa Rica. Às quartas, às 15h30, na Over Rocks de Campinas. Às quintas, 21, na Arpoador Rádio Rock de Osório, no Rio Grande do Sul. Grande abraço, PC. Às sextas, na Putz Grila, às 17h. No Rio Grande do Sul também. Aos sábados, às 14, às 13, na ODNA do Rock de Lençóis. E às 16, na Rádio Rock do Rio de Janeiro. Estamos chegando também no Radar Alternativo. Grande Evandro, parceiros aqui da Bahia, de Salvador. Mas eu preciso confirmar esse horário. Provavelmente domingo, após as 19h, beleza? Então curtam aí para fechar o programa. Vamos aqui de trilhas sonoras, né? Grandes clássicos assim, de alguns filmes icônicos do mundo de Hollywood. Vamos lá. Então, Alice Cooper, trilha sonora de Jovens Loucos e Rebeldes de 93. Creedence, está na trilha sonora do Grande Lebowski, filmaço de 99. E CDC, Escola do Rock, 2003. E esta é uma trilha sonora de quase famosa de 2000, Rolling Stones, Profissão de Risco, grande filme com Johnny Depp, e a trilha sonora espetacular, David Bowie, Guardiões da Galáxia 2, 2017, e fechando, The Studios, CBGB, o berço do punk de 2013, inclusive tem, né, CBGB, a Casa do Punk, Nova York, tem outros grandes ícones na trilha sonora. Vale a pena ver o filme aí, meio bobão assim, mas vale a pena ver o filme. E esse foi o Panela do Rock de hoje, a gente volta semana que vem, espero que você tenha gostado, mantenha a bunda e a cara na posição de origem, não se esqueça, quem não tá bebendo tá errado, e vamos nessa. É o abraço aqui pra fechar pro grande Ariel, na banda Clube Harmônico lá da Argentina, sempre me escutem também. Valeu, fui! Choice, all the girls and boys.

an alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rollin' bitch for you. Keep your mouth shut.